Salve todos os guerreiros, rimando estilo do gueto. Rei Rocha, Cafures, ligeiro, trio de respeito. Zona Leste pro mundo, dá pra se contar nos dedos. A seleção tá escalada, só preto, braço direito, picadilha da rua. E o swing tá no sangue, ligeiro com as viaturas. Sou rival a sua gangue, na quebrada escura, bem perto do desmanche, admirando a lua e não entrando em danger. O da paz que só vê guerra, na tela morre favela. Na utopia é distante, mas na real faz parte dela. Na terra anda assustado, o batimento acelera. Se entrega, se treme, muito cuidado pra não dar guela. Vila M entra em cena, causando problema ao sistema. Herdeiro de zumbi aqui, preparados pra entrar na arena. Tormenta, classe nojenta, que a classe pobre sustenta. Que desfruta da fruta madura, buscada pela empregada preta. Que treta, resquícios da escravidão presente aí estão. Branco é o patrão, empregado escravo que bate o cartão. Então, boyzão, verme flagrou situação. Recolha seu choro quando na revolta bater na sua porta e te apontar o oitão. Escame casa e sempre a bala. Bem, bem, orgulho é o ar que sinala. Bem, bem, maloqueiro nunca dá pala. Também, mano, vem, conflito net ontem. Bem, bem, escame casa e sempre a bala. Bem, bem, orgulho é o ar que sinala. Bem, bem, maloqueiro nunca dá pala. Também, mano, vem, conflito net ontem. A rua não me desanda, sou da nova demanda. Quem vos fala é rocha pros loucos, rocha Miranda. É a pedra que quebra no entulho, pedregulho. Quer fazer barulho, ergue o braço e cerra o punho. É um lapso, relapso, vai causar colapso. Tô no apetite, já consultei cardápio. Tem carne branca, burguesa na mesa. Laranja podre suja, como sobremesa. Firmeza total, orgulho é fundamental. Cada rima elaborada, vingo um ancestral. Mil grau, tá o termômetro, veja o parâmetro. Espeto vem febril pra propagar o pânico. A arte faz parte do plano conspiratório. Subversão no meu sistema circulatório. Sapopembe é a quebra, leste o território. Onde a favela se organiza, se a faz relatório. Se simplório meu verso, então dele não fuja. Pros que alegam ser limpo, minhas palavras são sujas. Dizem ser hilário, meu vocabulário. Pois a língua da revolta não é presente em nem itinerário. É outro aqui, é um novo trajeto. Rumo ao confronto aberto, não indigente dejeto. É treta que chega, determinação preta. Dos guetos de SP para os guetos do planeta. Bem, bem, escame casa e sempre a bala. Bem, bem, orgulho é o ar que sinala. Bem, bem, maloqueiro nunca dá pala. Também, mano, vem, conflito net ontem. Bem, bem, escame casa e sempre a bala. Bem, bem, orgulho é o ar que sinala. Bem, bem, maloqueiro nunca dá pala. Também, mano, vem, conflito net ontem. Muito cuidado pra andar no campo minado. Não vai pisar na bota de um dos meus aliados. Atento com o movimento, true, pra não errar o bote. Ninguém conta com a sorte, só se confia na Glock. Aí boyzão, não tem depois, aqui é um dois pra se borrar. Não vai chorar, e o medo onde é que tá, tá no olhar. Então vamo então, ligeiro na situação. Azedo que nele mal, com medo não, aqui é preto filão. Acredito na rima, é o que firme passa por cima. Quando o zumbi me ilumina, os irmão tudo entra no clima. O som tem que ser nervoso, um voo que cause enjoo. A seleção tá escalada, só kamikaze no moio. Eu sou pedra no sapato e machuco o dedo. Não acho refúgio no medo, é guerra, eu ajudo mesmo. Simples pelego, fim dos pretos, é tudo que eu temo. Da briga, eu não fujo mesmo, artista aqui eu chuto mesmo. É nóis, nego, é tudo no meu nome. E os parceiro, ponta firme, banca de sujeito homem. Se é preto e maloqueiro, eu sei que ele é por nós. Se é contra os boiedeiro, faço minha sua voz. Swing é de raiz, melanina transbordando. O ouvido tá na rua pra ouvir quem tá chamando. Onde guerreiro o caminho, perder a linha não vale. Com quem cê vinha, o que sentia, não interessa. Cola na minha e dá um salve. Bem, bem, escame casa e sempre a bala. Bem, bem, orgulho é o ar que sinala. Bem, bem, maloqueiro nunca dá pala. Também, mano, vem, conflito net ontem. Bem, bem, escame casa e sempre a bala. Bem, bem, orgulho é o ar que sinala. Bem, bem, maloqueiro nunca dá pala. Também, mano, vem, conflito net ontem.